Buenas noches. Como estão? Boa noite, pessoal. Constipado. Bons dias. Tudo constipado. Pá, hoje Tudo. não temos ouvintes que não partilhem o link com ninguém, portanto, Não se interessa. querem ver direto, façam subscribe, como Aí gente há? grande. Acho Sim. que sim. Ah. Está alguém com interferência? Quem está com Não, interferência? estou tranquilo. Não Em estava a ouvir princípio. uma interferência qualquer, alguém estava a gravar Realmente. cenas por cima. Olha, eu estou a subscrever o Caruto, acabei de receber um e-mail a dizer que estão live, ou dizer que esses gajos estão fixes. Acabaram de ver live, portanto, se calhar vou-vos deixar ouvir o Caruto. Está tudo bem com vocês, pá. Essas 2 semaninhas. Já estamos no episódio 6. Ainda assim gostei mais do 4, mas Quatro acho que o foi melhor. 6. Sim, este 6 vai ser o segundo melhor. Claramente. É. Eu acho que não é. Quer dizer, podemos fazer spoiler, mas eu acho que vamos ter assim um episódio especial um dia qualquer em que. Só porque sim. Sim, Sim. Acho que sim. sim. Acho que Estávamos. quando tivermos em conjunto, num único estúdio da RTP. RTP. Não, não, Estávamos também a esquece, falar. esquece. O estacionamento é péssimo neste momento. Acho que é só em Coimbra. Podem vir à RTP da Açores. Estive lá ao pé ontem. Pareceu-me ter um estacionamento. Só se for de gaivota. Pois tem lá. Quantos carros é que há nos Açores? Epá, meia dúzia. Não é muito É, mais. Ter pois. espaço para estacionar. Problema Ah, é isto é esse. pequenito. Fizeram cenas estas semanas. Que tenho uma ponte, queiram aqui partilhar com o nosso vasto auditório. Acho que provavelmente a ideia mais importante de todas, GTA 6. Pois, sim. Vocês estão vendidos ao GTA 6 ou aquilo é apenas um trailer feito Epá, eu perdi por tempo a gajos? ver alguém a analisar durante 20, pronto, um vídeo de pai que é de 20 minutos a analisar é tipo um carradão de pintelhices que lá havia em todo o trailer e Ser todas as dilações. trailer de 2 minutos conseguir Sim, ser. pormenores que estão ali a colar e o caraças. E basicamente ver uma projeção num gajo, pronto, do possível mapa, do mesmo gajo que fez também a mesma projeção para o GTA V e que cuja Acertou. projeção foi bastante fidedigna. Exatamente, exatamente. Pronto. Eu admiro essas pessoas que através de pormenores conseguem tirar coisas que realmente depois voltam Ou então e tu é que és aparecem. um gajo desatento, ou e eu também, atenção, no... Pois, se calhar é mais por aí. Ah, exato. Se calhar, Já já vem. voltamos ao GTA, mas falando em pormenores e pessoal que está bastante atento, vocês conhecem um jogo chamado Geocacher? Sim, geocache ou Esse. geocaching? Espera aí, estou a dizer o nome mal. Eu vou explicar o jogo e depois só procura se Sim, quiser encontrar. É um jogo que consiste que o calhas do Google ah, Street sim. Maps. Falámos disso no último episódio, ou nem Eu acho pegaram, que não? sim. Eu penso que sim. Mencionámos, não Sim, e falámos. depois tens que dizer no mapa onde é que é o Sim, sítio. sim, sim. Sim. E há Conheço pessoal. esse Pá, jogo. Tenho instalado, sim. ok, a versão normal é cais numa rua e andas pela rua a ver placas e afins. A versão hardcore é cais de uma rua e não consegues mexer sequer o rato para o lado. É aquele sítio. E as pessoas Sim. conseguem, através Consegue de acertar. sombras e cenas, acertar onde é que é o sítio. Sim, Epá, depois há a versão isso. super, super hardcore de gajos que veem a imagem durante milésimos de segundo invertida a preto e branco e o caralho e lá identifica a puta de uma folha, não sei de onde, e vai lá dar ao sítio. E eu, ok, está bem então. Pronto. Se calhar é assim que se chama a Sim, é. personagem. Mas pronto, temos de voltar ao GTA. Estavam a falar em cenas ao pormenor, lembrei-me disso. O jogo. Cache qualquer Sim, merda. eu Não tenho sei. esse jogo instalado, mas acho que não é jogo para mim, que eu não vou acertar em nada. Epá, eu tentei procurar só em Portugal, que dá para escolher países. E mesmo em Portugal ficava bué de longe. Não, Nunca acertava no pois. sítio. Mesmo Imagina, só mandar se. à procura de placas, depois aparece uma placa que diz Cudos Judas e tu não sabes onde é que é Cudos Judas. Por acaso, Cudos Judas sai, é Pois. nos Açores, mas do resto. Não vem nada a gaita. Não, se... E o Casal do pronto. Chouriço. Já agora, do rego da neta ao coito são 5 minutos. São duas povoações uma da Disse o outra. teu avô. Provavelmente. Mas eu pessoalmente já passei na fonte do Rei Meta, que está seca, mais do tempo, e, mas ainda não passei no clube. Ou não fui lá diretamente, apesar de lá passar de vez em quando. Temos então, umas... e... voltando ao GTA. Sim. Temos aqui um desvio. Vocês estão compradores? Estou a forma por isso. Acho que falámos disso também no último episódio. Relativamente àquilo que o CEO falou sobre o possível preço do jogo, ou achar que pagamos pouco pelos jogos. Pois, preço, portanto, versus conteúdo, que ele, as horas que ele te der, que ele nos vai dar, ver, ou retirar, ou sim. Retirar, sim. Mas também é assim: na pior das hipóteses, há sempre um certo sítio onde se pode ir, sempre aquela loja sim, fantástica sim, aquela que nunca loja. Falha. É. E como eu vou estar à espera da versão para o PC, bem, quer dizer, até lá vou ter de atualizar. Cada vez é mais difícil, é engraçado. Sim, sim. Também se não vier, pocket, também não tenho, não sofro de FOMO. Sim. Não. Vamos ao YouTube ver o pessoal a streamar. Epá, não, nunca vi. Acho que foram poucas as que devem-se contar pelas vezes das mãos as vezes que eu vi um YouTuber a jogar um jogo. Epá. É a coisa que me irrita mais e eu já jogo desde que me lembro. Não faço vídeos. Se calhar porque sou velho. Não faço jogos de vídeos, mas também não vejo gajos. Só se precisar de saber alguma cena que não consiga passar. Mas mesmo assim, prefiro andar lá às marradas no jogo do que ver um gajo a jogar um jogo. Só para passar um nível ou uma parte. Ou... Não. Mas, portanto, o PewDiePie para ti não existe. Não, eu não, acho que nunca vi o vídeo do PewDiePie, só sei quem é. Eu já. Só vi aquele em que ele foi cancelado. Não, eu vi um em que ele estava a provar whiskies, basicamente. Com um irlandês bêbado. Ou um irlandês. Pronto. Mas tirando isso, também acho que mais nada. Por acaso, na altura que jogava Rust, até curtia algum do conteúdo. Hoje em dia já não. Acho que o conteúdo que eu curtia deixou de ter interesse. Já não é um jogo de sobrevivência, é um jogo de andar a matar pessoas. Deixei de ter interesse, mas quando era só sobrevivência, até gostava de ver pessoal a jogar. Mas pronto. Sim, há coisas engraçadas. Há só uma curta, se for qualquer coisa que aconteça, tipo num pequeno espaço de tempo, imagina no vais no GTA, mandas uma cambalhota com o carro, aterras aqui ou ali, pronto. Uma coisa engraçada, ou um gajo que faz um. Mata 10 gajos seguidos no Call of Duty de uma maneira assim, pronto. Vê-se agora estar ali a ver vídeos de gajos a passar jogos. Eu lembro-me que aqui com o irmão do parque e sempre passava horas a ver gajos a passar os jogos. E para ele era como se ele tivesse jogado o jogo, se calhar assim é essa, mas eu nunca percebi. E por aí, se calhar, é a mesma coisa porque vês filmes. Porquê é que vês um filme? Estás a ver. Para isso vais ver um gajo a ver um filme. Também existe, há um filme do Abbas Kiarostami que basicamente é isso que te acontece. Tu só estás a ver a plateia a ver um filme. A ver um filme. E é esse o filme. Isso parece o pessoal que os canais de televisão passam os relatadores. Os relatadores a comentar o jogo. Ia, isso é estranho. Mas isso, não. A Benfica TV e a CMTV. E o Sporting também, quando não tens direitos. Sporting TV, que nunca tem direitos. Sim, isso ao fim e ao cabo, isso foram copiar o pessoal do YouTube, que isso são os vídeos de reacts, basicamente. É isso, só que live e a ver a bola ali o jogo todo. Mais fixe ainda era nós, um dia, fazermos uma live react a esse tipo de conteúdo. Portanto, estamos a fazer uma react à react, que também já há. Live Não é nada react. de boa Já existe, atenção. certamente, sim. Acho que sim. Tínhamos que ser uma espécie de inception. Tínhamos que sacar uns poucos níveis para conseguir fazer algo novo. Sim. É das coisas mais fascinantes do mundo, é ver o calado a ver um jogo de bola. Exato. Com melão? Não, eu normalmente não vai com melão. Mas, por exemplo, também é assim, seria mais fascinante até vá ver o João Malheiro. O homem que teve voz João grossa Malheiro, e. fala Exato. assim. Eu lembro-me uma vez ler que ele não conduzia carros de caixa manual porque não gostava. Ou não sabia, não sei. Não sabe conduzir, pronto, É sabe. possível. É possível. No outro dia vi um. No outro dia vi um, agora falando de carros de caixa manual, vi um vídeo de carjacking de um carro nos Estados Unidos. Os gajos entraram no carro Não e sabia não rodar. levaram. Não sabiam andar porque o carro era manual e deixaram o carro. Pronto, é o melhor sistema anti-roubo nos Estados Unidos, Epa, pelos vistos. mas olha que em Portugal, não sei se tens um carro automático, mas não um É ao anti-roubo para contrário. as pessoas. É ao Sim. contrário. Não tem Pronto. embreagem, como é que estão? Eu ia bater com a cabeça no volante do Smart aí do parque, em cima uma vez. Exato. Porque fui conduzir aquela merda e pronto. Pensaste que a embreagem era o trabalho? Pensava que a embreagem era o Basicamente. trabalho. É. Ele não estava acordado, estava a dormir no pendura. Mas também já adormeci no lugar do condutor, por isso também não tem problema. Sim, tudo normal. Quem nunca? Quem nunca? Exato. Às Pronto. vezes alguns para sempre, sim, mas é na boa. Pois, Mais Eu cenas, tirar tenho. peripécias. Ok, tens cenas, manda, manda. Sim, tenho uma coisa muito importante a partilhar convosco. Porque isto vai criar dissensão aqui no grupo, na internet e no mundo em geral, quase de certeza. Que é, eu desconhecia que existia o pão de leitão do Aldi. Pão de Pão de leitão. leitão. É uma espécie de pão Sim. com chouriço. É Ou maçãs. basicamente. É. Ok. Não, lá está, aquilo está lá dentro, deve ser tipo posto dentro da massa e é cozido. Pronto. Deve ser leitão recesso que é utilizado, ou até pode ser fresco e espetado para dentro da massa e cozido, digo eu. A questão é, eu obviamente, como apreciador de leitão, eu provei aquilo à cautela, não é? A Fui, porque eu sou um cautela. cético. Exatamente. E provei, e a questão é que eu gostei, porque a textura era de leitão, sabia-me a leitão, vá, faltando um bocadinho de pimenta para o meu gosto, e eu comi aquilo e fiquei, olha, papava outra. Porque lá está, o bom daquilo é, para um gajo agarrado a dinheiro e que quer comer leitão, mas, ou pelo menos passar por lá, mas sem ficar vazio da carteira, aquele pão de leitão acho que mata o desejo, e pelo preço de uma sandes de leitão na mealhada, comes para aí uns dois ou três. E portanto, tinha de partilhar isto com o mundo. Então isso está em que zona mesmo? É no Aldi, na parte do pão e por aí fora, na padaria. Mas em qual Nunca deles? vi É que lá, nunca vi deve lá. depender de Aldi para Aldi. Em princípio, qualquer um, que aquilo deve ser igual em Sim, todos. Vá. O normalmente conceito são é iguais. esse. Exato. Tem Mas que ir ali. os centros comerciais. Lá está, o Aldi na zona de Coimbra, alguns. Os centros Podes. comerciais, tipo Continente, têm coisas próprias da zona. Não têm. Pá, Pá, certeza que na minha ilhada cá um pois é isso. pão de leitão. Ou então não, Não em sei. casa de Ferreiro Espeto de Pau. Então vamos buscar o resto de leitão e faz-nos lá e tudo. Sim, é o mais certo. Eu sei Tem que que fiquei experimentar. rendido. E Não, portanto, mandamos. Manda isso manda. por CTT. Estou curioso. Para chegar em quê? Recessos? Foda-se. Pá, olha, no outro dia, na semana passada, mandei vir umas coisas de São Miguel e foi de encomenda normal, por isso. Chegou 2 dias. Mas era comida? Era Era droga? droga? Não era comida. Não, não era Era droga. droga? Não, Não, eram não era jogos. droga. O que é que Oh, acha que eu compro? sei Eu lá. Sei compro jogos, lá. cara. Tá bem, mas podias comprar a droga não necessariamente para consumir. Podias Não. vendê-la e ganhar dinheiro com isso. Porque não Achei que pagas demorasse. mais-valias na venda de droga. Isso é uma coisa importante. Está aqui uma lição de literacia financeira. Mas As depois podes drogas não pensar assim: pagam mais-valias. mais valia estar parado. Mas isso é se fores Podes apanhado. ser preso. Pois. Lá está. Mas até lá não pagas mais-valias sobre a droga que vendes. A realidade é que eu nunca tinha pensado nisso. Mas pronto, lá É, está. faz parte do negócio à partida. Sim, Os sim, sim, sim. empreendedores nessa área estão, acho que estão cientes dessa condição. Dessa vantagem. Acho. Sim, mas lá está. Mas eu. Pronto. Falta-me um bocadinho de literacia que acabei por apanhar agora. Muito bem. Tens que mudar a tua morada então. Para quê? Sim, Para me mandar as drogas? para te mandar o pão de leitão. Ah, Opa, mas. eu estive a fazer um estudo de mercado esta semana. Estive a espalhar pastéis de Tentugal por São Miguel e acho que houve uma grande aceitação do mercado. Era de valor era abrir aqui uma filial de uma pastelaria qualquer de Tentugal para arranjar um parceiro de negócio e Não te vender faltam pastéis de contactos. Tentugal aqui. Não Sim. faltam contactos. Acho que foste oferecer... para aí um pastel, cada pastel por 3 euros, visto que há falta de mercado, há falta de produto. Pois. Até alguém ter a mesma ideia de abrir outra filial, conseguia-se... Tinhas monopólio. Mas o contacto devia ser o mesmo. Pois. A pergunta? Mas há uma pergunta que eu faço, sim. Tu foste oferecê-los, que é aos americanos todos, que já são gordos por natureza? Não, aos açorianos mesmo. Ah, é açoriano. Ok, pronto. Pensei que só para despistar. Não, não fosse... Acho que o mercado americano também é capaz de gostar, mas tenho medo de abrir negócios na América. Tenho sempre a ideia que vou ser preso um dia que vai para lá. Ui, eles veem o açúcar em cima do pastel, estás logo tramado. Vão logo cheirar Não. aquilo. Pois, exatamente. Vou começar a Parece sentir um fartos mito. dos pastéis no lugar de comer. É um perigo. Mas pronto. Deixa uma ideia de negócio, quem quiser aproveitar. Eu não sei se tenho tempo para implementar, mas parece-me fixe. Montar aqui uma pastelaria, não, porque pá, o pastel tentou, requer muito espaço para fazer a massa. E o E espaço aqui é provavelmente. caro. Portanto, é só produzir no mesmo sítio e mandar para aqui. Tranquilo. Arranjamos uma mula para andar de avião, para trás e para a frente. Para trás e para a frente. E há uma coisa, quando o pessoal se fartar de Tentugal, damos-lhe um rebranding e chamamos-lhe Pastel de Vozela. Exatamente. Jesus. Pá, mas é que Tentugal tem uma variedade de pastéis grandes. Não precisa ser pastel Tentugal. Podes começar pelo Tentugal e depois passar para as queijadas, borrigas de feira, pinhas. Acho Até que lá já meia-lua. morreste de diabetes. Hã? Até lá já morreste de diabetes. Pá, eu não. Lembra-te aqui. Sim, mas já. Quero impingir isso ao pessoal aqui que recebe o RSI para gastar o RSI em pastéis. Sim, mas a ilha também tem quê? Tem 10 ou 15 pessoas. Passado um ano já morreu tudo. Epá, pronto, é da forma que a gente pode tomar conta da ilha e fazer aqui um principal. Ah, mas eu não quero essa. Eu quero a do Corvo. Acho até mais espaço. Dá para Mas eu ter porque mais gosto do ogivas. Corvo, mas eu no Corvo quero implementar armas nucleares. Mas aqui tens mais espaço para ter espaço para mais ogivas. Mas eu com as armas nucleares do Corvo arrebento com essa. Sim, é, tranquilo. E a Não partir vi daí por os Açores passam a ter menos ilhas. esse. Mais Mas fácil para a geografia. começa a valer mais, sim. Sim. O preço por metro quadrado vai aumentar. Numa eventualidade dessa. Muito bem. Mais cenas. Vai. Tiveram peripécias esta semana? Tive. Irritações? Não, por isso, muitas irritações, mas é normal. Uma semana, últimas semanas de trabalho antes Natal. do final do ano. Pois, porque há pessoas que chegam à altura de férias, têm que trabalhar mais para poder. Não é para tirar É férias, porque. né? Férias tiras não é mesmo, mas o fecho do ano. O fecho do ano é que é sempre complicado. Para poderem ter a benesse do patrão lhes dar férias. É mais isso. Exatamente, sim. Para serem merecedores, porque é isso que os trabalhadores Não, têm não de é bem assim. perceber. Eu sei tudo. Não, basicamente É o que eles pagam. pensam. É o que eles Óbvio, eu pensam. estava a ser irónico. Sim, este meio que os patrões se fodam. Não, basicamente eles pagam 11 meses para não fazer nada, mas depois no 12º mês tens que trabalhar, dobrar pelos outros que não trabalhaste. Que é para... Estou a brincar. Mas possivelmente é o pensamento de empreendedor, sim. Muito bem. Pá, vocês são leitores, mais do que eu. Qual é que foi o Entendi. último livro que leram? Some gajo. Pá, eu ando a ler o segundo livro do Witcher. Por acaso agora fiz uma pausa, porque não me está a cativar tanto como o primeiro. Ando a ler o segundo livro Ok. Witcher, da o jogo. saga do Witcher. O jogo, sim, Witcher. Sim, Que é inspirado nos. eles fizeram primeiro o livro ou primeiro jogo? Primeiro livro Ok. já é de 90, inícios dos anos 90. Os livros são 7 ou 8. Estou a ler o segundo, queria ler todos. Sabes se o livro tem conclusão? Se chegas ao oitavo e é o fim da história ou está aberto? Segundo sei, vai sair agora o novo. Ok. O autor está agora a escrever um oitavo, um nono, não tenho certeza. Livro. E sei que. Pronto, ainda estou muito na introdução, porque o Witcher é um mundo enorme, com muitas personagens, muitas raças e muita. Ainda estou um bocado na introdução, não sei se vocês conhecem a história. Não, não. Explica-me. Pronto. Pá, basicamente é um mercenário que Witcher, os Witchers são os mercenários para matar monstros, para caçar monstros que atormentavam o universo, Pessoas. as pessoas. As pessoas pagavam para todo tipo de monstros, desde ursos mutantes, coisas estranhas, a espectros Coisas. e Ok. Member Pigs. Man Bear Pigs, coisas desse género. Não, é engraçado, acho que é para quem gosta de um jogo RPG que joga o Witcher 3. Os outros também são bons, mas se calhar é mais difícil de entrar, porque já são mais antigos. Joga o Witcher 3 e depois, se quiser que leia os livros, também são engraçados, principalmente tem muitos pormenores. O autor é muito, detalha tudo muito ali. Mesmo ao pormenor infinito, que até às vezes chega a ser chato, mas é engraçado se ler. Acho que existe o Witcher 3 para Steam. Se vejo, Existe, ou sim. Ah, vale muito a pena. Acho não. que Ok. Então, está no meu top. Sim. gostaste do primeiro livro? O segundo não está a cativar tanto? O segundo está, pá, tá a cativar. A história é engraçada. É a continuação, é tudo a continuação, mas as outras são várias. Ele vai contando várias histórias nos livros. Mas estou a gostar. Só que não é tão cativado para o primeiro. Talvez por o primeiro ser a introdução àquele mundo. Vamos ver, vamos continuar. Vamos acabar agora. Só falta para aí 50 páginas. Ah, tu E estás depois mesmo no ir para o final. terceiro livro, sim. Mas parece que não é, parece que nem estou no terceiro livro, no final do livro. É estranho. Parece simplesmente uma continuação. Parece que não tem ali o clima. Ainda não cheguei ao clímax. Não. Para depois haver a conclusão. Parece que agora já devia estar a chegar à conclusão Devia do estar mais livro perto. e. É Vamos o ver. livro mais, melhor livro que leste até agora, consideras que é esse? Não. Não, talvez. Não, era Também só, não. pá, mas não vamos então aqui confundir os nossos ouvintes, era uma segunda pergunta. Vamos perguntar ao Parkinson o que é que ele anda a ler. Ou qual é que foi o teu último livro? Tenho medo. Okay, mas o quê? A resposta às duas perguntas pode ser o mesmo livro, certo? Pode, pode. Pode. Se for, pode. Pronto, é assim, O mais ou teu menos. último livro é o teu livro favorito? É o teu livro melhor livro que Pode leste ter até agora? sido. Ok. Não, é assim, eu sei que vocês estão à espera que eu diga Mein Kampf, mas não é. Por acaso, não. Qualquer coisa por aí. É fácil, isso seria. Não, sei lá, o livro favorito não. Não chego lá. No máximo, um livro de instruções de alguma coisa que sempre me dá jeito, os outros só me fazem perder tempo, apesar de eu gostar de ler. O último que eu estou. Pronto, aquele que eu ando a ler agora. Foi um livro que eu arranjei à borla, porque deram-me, o que é espetacular, logo aí não teve de pagar. E basicamente é um livro que eu era capaz de ficar sem um braço se entrasse com ele em alguns países. É o versículo Satânicos do Salman Rushdie. O senhor que ainda há pouco tempo levou umas facadas valentes por causa desse mesmo livro e que tem uma fátua que lhe foi dedicada lá para um ayatollah qualquer do Irão há 1900 e troca o passo. Não, não, não foi assim há tanto tempo, mas vá. Quando ele editou o livro, foda-se, nem sei. Agora tenho de ir aqui à net ver quando é que isso saiu. Pô. Mas o que é que nos podes contar sobre esse livro? Tenta-nos vender, porque é que eu iria querer ler o livro? É assim, acho que um bocado pela mesma razão que eu, que é por se tentar perceber o que é que lá está no livro, que faz com que um líder religioso declare a morte, pronto, declare uma pena de morte àquela autora, e então é mais por aí. Epá, é maçudo. É. Eu ainda vou a meio e ainda estou a tentar perceber, deixa-me cá ver onde é que isto vai dar. Mas é assim, estava com uma expectativa maior que fosse assim uma coisa mais engraçada, mas vai porque vai ali por um caminho que eu não, epá, não sou grande apreciador, que é o realismo fantástico. A mim passa-me Mas um bocado ao lado. tem teologia. Epá, tem lá pelo meio, porque ao fim e ao cabo foi o meio onde o autor cresceu, e então mais por aí. Ok. Mas Mas lá está, não é parte integrante, tens Sim. vivência das pessoas também lá, das personagens lá pelo meio, mas tudo um bocado misturado. Epá, para mim é um bocado maçudo e confundo-me um bocado às vezes, provavelmente vai precisar de uma segunda leitura, porque é mesmo assim. E achas que estás preparado para uma segunda leitura depois da primeira? Epá, possivelmente, Deixa-te. mas não logo de seguida. Mas sim. Ok. Pá, falando em livros, o último livro que eu li, que vou ao meio, é Os Irmãos Karamazov. Que estou a gostar da Dostoiévski. história. Exatamente. Pá, a história é brutal, mas eu sou um mau leitor. Então estou para aí a 3 quartos do livro. E já não pego no livro para aí há um ano. Mas a história está muito E fixe. assim dás, pronto, assim dás os aquilo que tinha que pagaste pelo livro. Aproveitas bem. Dura para Sim, muito tempo. sim, sim. Epá, o que eu agora costumo tenho feito, e já não é considerado não é leitura. Aliás, as pessoas que leem para mim dizem que é leitura do ouvido. Exatamente. Audiobooks, né? Faço leitura do ouvido. Andei a fazer leitura do ouvido do Harry Potter. Pois eu ouvi um bocado do teu livro. Levei agora o Harry Potter assim de repente e estou desiludido com os filmes, que os livros é mais interessante. Mas isso é quase sempre. Quase sempre, Porque exato. a ideia que tu crias ao ler, muito dificilmente vai Conseguem pôr ser isso em filme. transcrita. Atenção, há pelo menos eu tenho esse exemplo, porque vá, li o livro e vi o filme logo a seguir, que era para ver, deixa ver se esta merda bate certo. Está firminho. Que é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Ok. Tem uma adaptação cinematográfica pelo Fernando Meirelles, o mesmo que realizou o Cidade de Deus, e o filme chama-se, pronto, Blindness. Minus. Epá, e de facto, epá, eu li e aquilo que eu imaginava transcreveu-se, ou seja, transcreveu-se para a tela. Aquilo está mesmo ali ipsis verbis face ao que vem no livro. Acaba por ser super engraçado e bastante Ok. fidedigno na história. Por isso, há Pois. casos, mas provavelmente são raros e serão mais as exceções do que propriamente a regra. Eu não Sim, li o livro, normal. mas o filme é do caraças. É, pronto. Por acaso ainda não vi o filme. Epá, vale a Mas pena. vale Nem o muito a pena, filme, nem o sim. livro. Mas ok, vou meter aqui na lista. A única adaptação que eu vi de um livro do Saramago foi A Jangada de Pedra. Eu já andei a Eu não. propalar isso bêbado com espanhóis. Porque eu sou muito pró-ibérico. Sim, já falámos Basicamente. sobre isso aqui na Sim. Jangada de Pedra. Na altura gostei do filme, mas hoje em dia vi-o para aí há um ano ou dois, já não gostei tanto, mas na altura que ele saiu até achei engraçado. Porque a livença é nossa. Pá, se fôssemos ibérico, aí, como é que era? Era nossa a União mesma. Ibérica, sim. Sim. Isso é bacana, Confederação, também. confederação. Sim. Pá, Confederação. se Portugal separasse Espanha, claro que ficava a Olivença. Ela é nossa. Supostamente é Óbvio que. nossa. Não, supostamente não. Está escrito, é nosso. Sim, mas está-se a Ali lá União ficar, Espanhola. podia ficar lá e era uma colónia nossa. Pronto. Simplesmente. Assim, Os infiltrávamos líderes através de lá. espanhóis são uns merdas e não honram aquilo que assinaram no tratado. Badajoz? Acho que é isso. Penso que é esse tratado. Por acaso era um sítio giro fazermos um live. Vamos à Olivença e vamos entrevistar pessoas para saber se querem ser portuguesas ou espanholas. Ah, mas não está merda com o saco, claro que Não querem ser são, espanhóis, pois. até eu queria. Não, por acaso, é lá mais para cima. Os galegos é que não sempre davam a ser portugueses. Mas isso é outra coisa. Isso aí há bases que nos unem, digamos assim. Certo. A Olivença é Olivença é uma um caso à cena lá no parte. meio de Espanha. Yeah. Sim. É nossa. Também digo, é nossa. Ok. Tá bom. Então, Meus caros, e tem mais alguma coisa? Conta. falando lá acima dos galegos, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham das aldeias de Natal e das vilas de Natal e das luzinhas de Natal? Foram Não. ver alguma coisa? Porque é que estás a associar isso com lá em cima? Há mais? Porque lembrei-me de peregrinação com o Boa Vigo este ano, português, que até foi notícias em sites espanhóis, que aqui em Vigo não se podia andar, as ruas estavam completamente paradas com carros portugueses. Não Ok, havia. olha, tipo, Tive um amigo meu a semana passada lá, portanto, ele contribuiu para o problema. Deve ter gostado bastante. Mas isso é só para irem às casas de putas, não é? Não, nesta altura não, elas estão Ai, mascaradas de não. mês de Natal. Ah, ok. Pode-se Mas sentar isso. ao colo delas. Ah, pronto, ok. Mas continua a funcionar. É assim, eu concordo e aprovo desde que possa ver na TV Galícia, porque eu tenho um fascínio absurdo pela TV Galícia. Eu faço questão de andar na minha box à procura da TV Galícia e ficar a ver televisão falada em Em galego. galego. Só é do caralho. Epá, existe um filme em galego, um filme, uma série em galego, Farinha, Farinha. Farinha. Tá muito fixe. Não sei se vocês já viram, mas se não viram, Não. recomendo. É sobre tráfico de cocaína que havia na Galiza. Isso não está no RTP Play. Não sei Ou se não passou na na RTP. Já altura agora. que o vi foi na Netflix. Mas eu diria que o streaming é gajo para ter. E Agora. tá giro. Pá, em relação às luzes de Natal, eu não tenho grande opinião. Por acaso não tenho aqui árvore de Natal, mas costumava montar. Costumamos montar. Mas só em dezembro. Não sou Pá, das pessoas que começam a montar em novembro. eu fui, estou a falar, mas eu na semana passada fui à Águeda e foi do género 5:30, já estava a ficar de noite, acender umas luzes, ah, de repente começa bem uma chuvada, vocês viam ver o que era milhares de pessoas a fugir direito aos carros porque estava a chover mesmo Estava à a cada espera vez. das luzes, veio a luz para Parece que quando ligaram a chove. chuva e ligaram as luzes ao mesmo tempo. Foi uma cena assim. Pronto, e foi a minha experiência. Pronto, mas tenho que ir dar uma volta, né? Com a mulher e com os cachorros, senão Faz parte. Ah, aqui faz parte. nas furnas existem luzes que eu ainda não vi ligadas. E existe um presépio num sítio que eles chamam as pomarolas, que é onde está lá a água a borbulhar. Um presépio bastante composto. Como é vocês estão a imaginar o presépio da Póvoa? Tem nada a ver, né? Não tem nada a Nada a ver, ver. mas sim, Pois. é grande. E tem água lá a borbulhar. E contaram-me uma história, que é as pessoas têm que ir lá montar o presépio, no meio das águas a Dos fumos. borbulhar, dos fumos, e aquilo, eles andam lá em cima e aquilo, pá, não é terra muito firme. Diz que houve lá Fogo. casos em que o pessoal fica lá com o pé enterrado no meio da água quente. Tá. Areias Porque aquilo lá. movediças. Exatamente. Ah, isso dá todo Foi um assim que fascínio. surgiu o burro do presépio. O burro do presépio. Possivelmente. Pronto. Porque é o burro que vai para aí fazer essas merdas. Por favor. Pronto, Se for parece bem. nesse estou bem, vou correr atrás de ti. Não ia. Cara, tem que vir a nada. Mas pronto, em relação a Natal, basicamente é isso. Vieram, pá, há coisa de uma hora atrás, estiveram cá a cantar As não é janeiras? Janeiras, não é Janeiras, nem sei para Janeiras. As janeiras já depois. É nos Ah, Reis. é lá perto. Tenho Não, boas memórias exatamente. cantar as janeiras. Como é que eles chamam? O Santo Cristo. Vieram cantar o Santo Cristo, que é uma Que merda cena é cá essa? aqui nos Açores. Que eu vou passar a explicar o que é. O Santo Cristo é uma festividade religiosa, acho que dá para perceber pelo nome, em que consiste em. Ah, eu vou resumir o que eu como continental percebo. Consiste em comer. Eles chegam a maio e têm cá os mordomos que arranjam vacas, matam vacas para dar a comer às pessoas. E eu sou a favor. Nesta altura, eles Amigo, foram cantar às pessoas que fazem doações e que criam as vacas para dar para o Santo Cristo. Para ter uma noção da dimensão, pá, eu aqui nas Furnas não sei qual é que é a dimensão, mas tive a conversa a semana passada. A Ilha de Santa Maria, que é aqui ao lado, tem cerca de 5 mil pessoas e eles matam 10 vacas. Para as 5 mil pessoas. Aquilo dá a comer que nunca mais acaba. mas é para comer, toda a gente aparece. Acho que isso é normal. Pá, sim. Até o pelo comem, a da vaca, caralho. E é Bem, mas é pronto. assim, antes comer vacas do que comer crianças, não é? Por isso até aí, nada contra. como um vaca à vontade. Sim, sim. Mas isso, pronto. Pá, podia ser pior, mas uma festividade que envolve ir à bucha, por mim está-se bem, ainda por cima deduzo que seja à borla, cada vez quem doa, lá está a doação. Exatamente, por isso, sim, sim, sim, sim. Acho que até implementava mais por isso, não me importava, mas isso, pronto, sim. Pelo interesse de ir comer. Não, podem procurar pelo Santo Cristo, Açores, e iam ter lá as datas. Pá, existe o Santo Cristo nas aldeias todas, portanto, acho que no verão... podem ver em qualquer altura que lá estar a existir numa das aldeias, é só escolher. Isso é fixe. Pá, já é dia 15, acho que a próxima gravação já vai ser depois do Natal. Tem planos para Natal? Não. E nem antes do Natal. Pá, não. Não, já é depois do Natal, dia 21. Já é depois do Natal, sim. Já é depois do Natal. Já depois do Natal. Vai ser o resumo do ano? Vai ser o resumo do ano, sim. Podemos fazer o... Imagina, depois conversamos em off. Tá bem. Pessoal, não tenho mais coisas em notas. Tem mais alguma coisa que queiram conversar? Epá, pá, tenho. Pois, então força. Então, força. Basicamente tenho um rant sobre todas as obras que existem em Coimbra e que incomodam a mim e que incomodam muita gente, de certeza. Foda-se, lembraram-se de fazer tudo de repente, puta que pariu. É uma pessoa para ir de um ponto ao outro tem de andar ali a costurar o caminho para um lado, pelo outro, por aí afora, e torce e encolhe e vai para ali e vai para lá, puta que pariu. Tudo isso graças ao fantástico Metrobus, que eu estimo bem que metam na peida. Especialmente desde... Não, especialmente desde que andei a pesquisar ali perdido nos arquivos da RTP. E mais ou menos quando fizeram a ponte do Açude, havia um plano para ligar o comboio de Coimbra à então recém-criada Coimbra Parque, através de um túnel. Coimbra e... Parque é... Sim, Coimbra Parque é ao pé da... Foda-se, olha, do Urso. Pé da Ponte Pedro Inês. Sim, pronto, sim, a de Coimbra Parque, okay. Que já não existe também. Pois é. Não faço mais ideia o que é que seja Coimbra, o que é que seja uma estação, aliás. É uma estação que havia lá, sim. Não sabia que havia estação. A linha da Lousã, basicamente. Já não lembrava que existia, passo lá tanto tempo. Lá está. Sim, porque basicamente o Metrobus vai fazer o caminho que o comboio fazia. Fazia, sim. Sim. Para os nossos caros ouvintes que não sejam de Coimbra, basicamente Coimbra tinha uma ligação para a Lousã, comboio. Deixou de ter e agora querem... Não, que deixou de ter, que era para fazer um metro, que nunca existiu, e agora vai ter o Metrobus, que é basicamente um autocarro que vai andar no sítio onde era ali. Literalmente. Só não anda sobre carris porque já os retiraram. Mas sim, é daquelas coisas. Simplesmente deixa de estar sobre a tutela de uma empresa estatal, passa provavelmente a estar sobre a tutela de uma empresa camarária ou da própria Câmara, que terá sempre mais interesse, não é? Há para desviar mais. Epá... Eventualmente, Deus. Pois, eventualmente, não é? Que alguém desvie numa câmara, nunca. Essas coisas não acontecem. Mas sim, mas eu achei engraçado, lá está, já no início do tempo das vacas gordas, ou no princípio, que acho que aquilo em reportagem de 84, acho que eu, por isso seria aquilo que iria antever o tempo das vacas gordas, não é? Haver essa possibilidade, e atenção, isto numa altura em que não iria perturbar tanto o trânsito, porque aquela variante que passava, pronto, que até vá, até, foda-se, até ao Val das Flores e por aí afora, acho que nada disso existia, por isso toda a circulação ainda era por aquilo que agora é a Rua do Brasil, digamos assim. Sim, pronto. Sim, sim. E portanto, tudo aquilo era, tinha menos estrada e menos alcatrão para furar. E portanto, acho que... Coimbra eventualmente vai ter dor de crescimento. Não tens estradas, não tens metro, não tens estradas boas para andar pelo meio da cidade, mas nem é isso. Sentar no meio do trânsito. A questão é: desaparecendo o comboio, não havendo ligação por ali acima até à Lousã, perde-se uma oportunidade fantástica de, numa realidade alternativa, uma pessoa poder apanhar um Alfa para ir ao Festival da Chanfana por alguma razão. Isso nunca vai existir, só porque sim. Pronto, era só aqui que eu queria chegar. Porque lembrei-me disso. Foi numa altura que eu estava com fome e apetecia-me chanfana, e então lembrei-me disso por causa do Rei das Obras. E as alfareles e apanhavas o comboio para ir até. Uma chanfana no estado. Não, porque o Alfa não para em alfareles, mas sim. Eu não para em alfareles. Não, ia de Coimbra B até. Agora não vou dizer qual é o sítio que tem a melhor chanfana, que é para estar calado para não ser decapitado. Uma coisa interessante é que o comboio passava no meio da estrada, literalmente. Era a maior passagem de comboio não vigiada, pelo menos da Europa. Lembro-me de ler sobre isso. Já não sei se era do mundo, mas pelo menos da Europa era. Ah, entre. Sim, epá. O comboio passava literalmente no meio dos carros, não havia ali. Porquê? Porque nunca construíram a alternativa e havia planos para isso. Mas questão é que nunca se pensou. Não, pensou-se. Só que meteu-se isso na gaveta. Mas cagaram para isso. Gastámos dinheiro, agora não há dinheiro. Também é assim. É. Também está à espera que o Cavaco Silva apostasse na ferrovia. Foda-se. O cavaquistão é feito de alcatrão, não é? Gasolina para o Cavaco Silva. Sim, então pois. Então não é? Foi pavimentar Portugal de norte a sul de alcatrão. Fez muito bem. Fez, ainda fez. Temos quase três estradas de Porto de Lisboa, autoestradas. Podemos fazer uma corrida cada um numa. Sim. Já estão pagas 30 vezes, mas tu continuas a pagar para lá passar. Sim, mas isso também é como públicas tudo. No seu melhor. Uma curiosidade, já que estamos a falar de estradas, se calhar já falei disto aqui. É uma curiosidade que eu descobri há pouco tempo e que achei engraçada. Perdemos o Sam Gaz, mas já está a voltar, portanto vai ouvir isto. Os Açores tiveram planos de fazer túneis, tal como a Madeira. Mas? Eu, na altura que cheguei cá, cheguei à conclusão que eles não fizeram cá túneis porque existem lavas no chão e águas quentes e graças achei que se calhar não era fixe andar com o carro lá por baixo, mas parece que a razão é outra. Eles queriam fazer túneis, mas os montes aqui são feitos de terra, não tem pedra para agarrar túnel. Então não dá para fazer túnel. Eu pensei que era a terceira opção. Existe uma terceira opção. Sim, que é simplesmente os Açores são pobres. É uma região muito pobre. Não. Isso não é uma coisa para pagar. É uma coisa para se pagando. A estrada circundante dos Açores até é boa. Tens uma via rápida a norte e uma via rápida a sul até a metade da ilha. Então, pronto, depois queres passar de norte para sul. Tens de ir ao monte. O único sítio em condições é mesmo no meio da ilha. Em 5 minutos, não chegar a 5 minutos, estás de um lado para o outro. Todo o resto tens montanha. Não há passagem fácil. É andar nas curvas. Pronto, só curiosidade, lembrei-me disso. Tá bom. Pronto. É engraçado. Estamos? Acho que sim. Quero só deixar uma nota final. Eu, esta semana... Não, passei por uma placa que simplesmente dizia assim, em letras muito desvanecidas, alugo louças e copos para casamentos. Foi só isso. Foi. Fantástico. Pronto. Era só isso. Tchau. Meto um gosto.